190 01. Torre Buenas é o gol 1354 ILS, 2 milhas vindo a Serra. Torre 354, já não existe uma aproximação, nada disponível. Prossegue na aproximação, vai dar a autorização. Vou na 0001, no comando 5 meses, no controle 1208. Patrulha 08, vou na 001, na boa. 1354, projeto pouso, pistola 0, vento no 40 graus, leito 9. Teve pouso, pistola 0, vou na 354. 3600, projeto ingresso de leite, portão 09. Juliette, portão 09, 3600. Gol 1134, ponto 090, pronto, visual para a nação. Salvador, 098. Bueno, 098, boa noite, continua a aproximação, Radão está livre. Radão está livre, 098. Bom, nome 34, já é minha arma, 0. Arma, 0, bom, por nome 34. Na 6212, Samsung 0200, zero direito, Alfa, reporte 156 de Médio na minha escuta. Alfa, reporte 156 de Médio na minha escuta, 86212. Bom, no 134, 0140 graus, 10 metros, 0 pela agência 50. E a decolagem 098, autoridade pouso na pista no 0, vento 140 graus, 109. Eu pouso, no 098. Bom, no 134, decolou 02, time controle 1208. 208, gol, 1934, para aqui. Sinal 6224, White Copy, Aracaju, prepare a subida Conde. São 4732, os ataques, parte principal em Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste no 0 no meio. De passagem aeronave da Tano Taxi após ingresso com São Zé Sul. Após o seu ingresso para o 0562. Como 098, Samsung 04. Libere direito, eu mantenho a minha escuta, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, não se escuta, com o 098. 573, vento autorizado, NL, do coloco sistema 0, vento 150 graus, 9, não. Interfono no gelo, passa 3, 1. Chinaia-624, copia? Chinaia-624, Aracaju, autorizado, nível 190, no coloco sistema 0, curva esquerda, subida Conde, após intercepta Whisky 33 e segue via reta do plano. Aciona 0240, controle Salvador 1208. A Hessman, o dispatch não pode puxar o salimento. São 4738 da Colom 08, no controle 1208. Ótimo, boa noite. Então eu vou no 098. Vamos 098, prossiga. É a posição 2? Sim, 02. Ah, muito obrigado. noite, utilizado pouso no sistema 0, vento 140 graus, 99. Vento pouso 90, 439, tudo bem. sim. Não faça. Solicita acionamento na posição e chamou para o posterior que chegar. Autorizado o acionamento, chame para a pista, chame a 624. Boa noite, como está a pista da 900, autorizado pouso na pista no 0, vento no 40 graus, 8 nós. Salvador, Gol 1170, autorização Campina Grande. 1170, Campina Grande, autorizado, nível 370, decola da pista no 0, voltou pela esquerda, na avenida Puca, transição de Tarra. Após o D7-0, segue via rota do plano. Aciona 5044, controle 120, décima 8. Autorizado nível 370, Campina Grande, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição de par, após ter sete tampas do 1-0, pela escola 5044, controle 1208, Gol 1170. Correto, 1-0, chama pronto para o estacionamento. Chama pronto para o estacionamento. Gol 9002, estamos com os 31, mas a minha escuta é táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3, remota 1 no Romeu. Kilo, Alfa e Kilo, Pátio 3, 1 no Romeu, o 9002. dos espaços utilizados no táxi, direito e via taxi índia. O curso de espera é então de para decolagem, hoje de altímetro zero no meio. Salvador, Bocha, né, 974, passou externo, 10, piso. Externo, 10, realizado pouso no piso 10, vento 150 graus, 79. Livre, pouso, pista 10, Xané, 10, 74, tem pista molhada? Sentiu, pista seca. Pista seca, 10, 74, já. 1224, do Comando 3, ótimo, controle 1908. 208, por aí. Polo 098, Bravo, confere. Estou em salvo amarante, autorizado nível 370, da coluna pistola 0 com curva pela esquerda, na subida Tuca, transição de par. Após o recepto peso 10, segue via rota do plano. Aciona 5046, controle 90.8. 94, manter a posição, portanto, a posição prevista é 1-2, informe que era 908, finalizando o puxo. Entra de posição, obrigado, desculpa aí, claro. Voo 1098, autorizado São Gonçalo, aperto do 10, nível 370. Saída Puca, transição de par. Controle 120.8, transponder 5046. Correto, voo 1098, entrando no posicionamento, contando isso. É bacana, voo 1098. Salvador 1170 com 127 a bordo, Maceió, 4 horas e 10 cansados. Número 170, autorizado táxi, ataque principal em Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro no 0 no meio. Ataque principal em Índia, ponto de espera, reporte para decolagem, 1170. Oi, Salvador, boa noite, é o TAN 3398. Oi, 3398, boa noite, autorizado pouso na pista 10, vento 150 graus, ponto 9. Pouso autorizado na 10, TAN 3398. Certamente, eu sou 517. 7, boa noite, continua aproximação, guardando pista livre. Bom, no 7-0, 0, vento 1.50 graus, né? Luz original, autorizada a decolagem. Livre decolagem, 1.70. Vento 3.54, agora de cópia. Bono 334, vento 1.50 graus, medo original, autorizado pondo. Ele pondo, 0, bono 3, 34. Bono 170, decolagem 49, chino controlinho 208. 208, bono 170. Ali mateu no zero, gol 1098. Bono 334, Alfa 50, não tem escuta, táxi via Alfa Juliette, remota 1413. Alfa Juliette, 1-3, Bono 334. Bono 098, realizado no colégio do pista no 0, vento 0 graus, 79. Ali já falou no 0, com o 0, 98. Corre, Salvador, 258, ele é 58. Ah, uma meia para o 58. Oceanair 6258, boa noite, continua a aproximação, guardando o pista livre. Guardando o pista livre. Autorizado 230 nível, decolando pista no zero com curva pela esquerda, subida Cuca, transição Aracaju, Cuca Jão Aracaju, aciona 5050, controle no 208. Cuidado Aracaju, voo 34, 230, decolando no zero com curva Cuca Jão Aracaju, 208. 03, chama pronto para o estacionamento. Chanel 6258, pelo 0 ponto, no pista no 0, vento 150 graus, 89. Eu e o posto no 0, realmente. Bono 098, decolou 52, time controle, 1208. 208, 0, 4, 8. Era.